O Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Ele chegou. Ele chegou. DJ Dalton. O Pretinho. O Pretinho. Aqui. Dando um show de apresentação. DJ Dalton. E o baile original do Pretinho. Ei, te prepara. E vai começar a resenha do Pretinho. Furioso Carabal. Vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. E ali ela. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. Oi. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E aí? E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. Obrigado, Machuão. E vai. Hoje, papai! Que vai inundar de uma vez meu coração. E ela, e ela, e ela. Ela tem a chave do prazer nas mãos. Eu vou me afogar no seu amor. Ela é o vento, é o furacão que vem me derrubar. E a gente chega aqui no Ibirapuera pra fazer a festa. Suas aniversário do meu parceiro Dieguinho hoje. E o André Máximo já detonou. E o Pretinho chega pra comandar por aqui assim, ó. Vamos lá! E eu sou o som que gira em torno dela sem saber. Sou seu objeto de prazer. Ela é tudo. E vai tocando, vai tocando, vai tocando. E toca meu Pretinho. E toca o Carabal, vai! Pra gente começar o Jaque Gorassi. Aniversário do Dieguinho! E o Pretinho do Carabal vai detonando! Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Só se for agora, bora! Agora sou louco por ti. Deixa eu passar meu parceiro Castro da Elétrica. Nas nuvens. Já por aqui com a gente, um abraço pra você, Castro! Seus lábios beijei. Meu parceiro Rogério Carreira Solo, meu Deus do céu! Me entreguei. Olha aí, moleque! Agora sou louco por ti. Voa, gaivota, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. Voa, gaivota, voa. E o Pretinho vai tocando o Carabal. E toca o Carabal. Aqui, um, dois, três, vai! Se tu tá aqui no Carabal, depois vou te contar, Braga! Vamos sim! Passava sim. Deixa eu abraçar com muito carinho as meninas de Santa Catarina. Assim, já aqui com a gente hoje curtindo, obrigado, hein? Já aqui no Carnaval, um abraço! Não se expressar. E a gente chega pra comandar. Por ti não se expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor, eu vivi. Porque de repente você me disse um adeus. com a gente. E a amiga Tânia, amiga Ângela por aqui com a gente. E o Bruno lá do Tapanã aqui no Carabao. Não sei porquê. Vem. Me magoou meu coração. Você quebrou. Aí você me deixou. E me deixou tão triste assim, sem ter. Equipe Seca Frise de Coração aqui com a gente. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vem aqui. Vamos virar a situação. Ver o peso, tomar uma cerveja em Doquinha. Vai! Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode vir pro Carabao, vem! Serpa pra matar-te com escol, mas você tenha cuidado com o famoso rupinol. Só cuidado! O rupinol é uma droga perigosa. E a gatinha. Chama seus amigos de breve, está por aqui com a gente. Minha amiga Tati Chaves. Bota no seu copo. Tá recordando aqui no Carabao, obrigado, hein? No final tu sai roubado. Só na manha. Ela te chama de céu. Olha aí. Ela leva teu anel. Ela te chama de pão. Ela leva teu cordão. Ela te chama de amor. Chama logo o Clodô. Ela te chama de meu bem. Coreano do Bengola tá na área. Tudo que tu tem. Um abraço do Pretinho. Ela leva tua carteira. E leva até tua pulseira. O rupinol é perigoso. Tu não levanta. Levantou o Doquinha. Vai. O serviço está pronto. Estás todo depenado, otário. Palito com seu sapato levaram. O rupinol é muito ingrato. Porque antes de tudo isso, pra ela já quer o Dalton. Pra ela tu era um gato. Vai, meu pretinho. Pra ela tu era um gato. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Dança. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Eu. Quero conquistar seu coração. Eu e você, coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Vai! com Carabao. Te encontrei, toda pessoa e me apaixonei. Foi dica, vai, vai! Me declara pra você que amar é bom demais. E só você me faz voar no céu azul, mergulhar no oceano sem medo nenhum. Quero te prometer o que você quiser, todo o meu amor. Estrela guia, me carregue para onde for. Carabao. Aniversário do Dieguinho aqui, coração, hoje, papai! Saudade da pratinha aqui com a gente. Fala, Andrinho. Pretinho. Aí, Erika. Ela se dedica, meu bebê. Já já tem um baile pra você. É Carabao. Hoje aqui, Coraci, meu filho. Que só falta você, hein? Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão. Pois não é fácil viver assim. Oi? Seja onde for, você está junto a mim. Sempre a cada instante, por favor, não me trate assim. Pois não é fácil viver assim. Só falta você no meu coração. Onde eu te amo e te... Tô com caramba! I glad you're home. Her old baby really miss me. I guess you did for the look in your eyes. Now I'm pull it back. Eu conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. Oi! Partiu o hotel até o AFD. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab. Eu adorava um homem bom, eu só queria um Jade. Oi! Os amigos do Camarote 6 aqui com a gente. Meu parceiro Babu da minha linha. O amigo Mickey, Mickey Mouse, tá por aqui com a gente. E a sua esposa, Kiki. Ali, babá, eu te babaca, dancei. Aqui no Carabao. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. E o Braga? Eu só queria conhecer onde filmaram o clone. Ele foi lá pra Bragança, era puro silicone. Meu Deus do céu. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Que chega hoje pra fazer a festa. Hoje aqui no Ibirapuera, em Coraci. Aniversário do showman, Dieguinho Carabao. O Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Pra gente tocar desse jeito aqui, agora sim, bora! O que aconteceu com a minha vida? Se liga no som! Estou tão sozinho, sem você, querida. Você foi embora e nem disse adeus. Saiu sem destino, sem lembrar o que fez. O que aconteceu com a minha vida? Se tu não sabe, imagine eu, meu filho. Estou tão sozinho, sem você, querida. Carabao! Você foi embora e nem disse adeus. Carabao. Saiu sem destino, sem lembrar o que fez. Eu quero te amar. Está no destino meu. Oh, oh, vou te buscar. Até no Canadá, baby. Não se esconda, por favor. E aí, bebê? Sua presença faz falta. Baixinho Rei dos Copos, onde você encontra os chapéus das minhas canecas do carnaval, hein? Pra você ficar padronizado hoje aqui em Coraci. Bora, Baixinho! Olha a macaxe! Ah, como eu queria estar ao seu lado. É muito som. Amor, telefone, eu mande um recado. Saudade, tá? Liga pra mim. Vai, me liga. DJ Biel por aqui com a gente, também a Tânia. Nada, amiga Ângela. Tá curtindo o Carabao? Um abraço, hein? E o Bruno. É tão ruim viver sem você. Volta pra mim, volta pra mim. Preciso de você. Deixa eu passar o supervisor Rian aqui com a gente. Tenha dó. MF Pet. Venha por é do Pará Estrela. Estou querendo alguém como você aqui. Carabao. Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonha acordado, tudo ver. Passando, hein? Um dia se passa, mais apaixonado estou. A lua que vem, traga ela. Bora, baixinho, vai pra cima, meu filho. Minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado. E você pode ter, mas não pode ter. E na tortura pro seu coração, hein, Gold? Vem, mas não pode ter. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca. Em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? Você nunca leva a sério. Oi! Eu também já não espero. E muita coisa! Muita coisa de nós dois. Que chega aqui agora sim! Vamos lá! Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Deixa abraçar meu parceiro Cacaroto Mecânico aqui com a gente. E a enfermeira Rose, já curtindo o Carabão, um abraço, hein? Tá todo mundo aqui, ó. Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Mas a vida, ela é sempre melhor assim, completinho. Vem que vem! Foi sempre assim, esse amor. Carabao. No começo, meio e fim. Pra dançar que coragem desse jeito! A verdade. Oi! Nada demais. A saudade fica por trás, meu amor. Olha o coração, Doquinha. Meu coração tem guardado muito amor pra dar a pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. E quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. O amigo Chiquitéia do Face aqui com a gente. E a amiga Carol Silva. Muito amor. O supervisor Rodolfo da MF Bet. Pessoa certa aqui. Tá aqui com a gente, amar. O famoso cara de ovo tá por aqui. E o Gouveia da Shopee, o cara da Shopee. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. Eu voltei, mas agora só pra ficar. E aí? Porque jamais em um momento pude esquecer. No Carabao! Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. E aí, tu gime? Ah, teu sorriso é sempre o Autoescola Fórmula 1. Fechado com o pretinho do Carabao. Amor. E o Rogério Tenaro. Olha aí, Toquinha. Cintilante. Charis, como tá na área? Ela é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar. Olha, Andrinho. Como o sol e a mais bela luz do luar. Vale tentar, amor. Deixa abraçada bem aguinha aqui com a gente. A Michelle, a Renata e a Simone. Tá recordando aqui no show que elas dão valor. O meu Carabao. O prazer. Se liga! Vale tentar, amor. Pretinho admitiu que pra você eu me entreguei. Alô, MTK! Até o sol brilha pra tua pele de beijar. O Gelson, a BTzinha aqui com a gente. Ouvi o amigo Caivinho, aí da família Cume Calado do Tapanã. Que incendeia e a arte de amar. Carabao. E que não pode mais ser de outro alguém. Libera o sub, vai! Já te esperei. Primeira vez pra te amar. Fala pro pretinho, fala minha filha. Meu bem, não demore. Não vou resistir sem teu amor. Vem, me abraça bem forte. Estou em pé esperando o sofrimento. Carabao. Se amar eu não fico. Espero mesmo é o seu bem. Deixa eu abraçar o Genil aí do canal. Chora já o CD lá do YouTube. Tá aqui com a gente, um abraço! Volta, por favor. Te dedica, moleque, vai! Hoje eu descobri que é você, o amor que eu sempre sonhei. Talvez seja tarde pra tentar, porque você já tem um outro alguém. Dalton. seus olhos negros, meu amor. A felicidade ri pra mim. Sente o som. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer? Mais uma foto depois. Eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. Meu pretinho. Você é meu mundo e tudo que é. Aniversário do Dieguinho! É você. Oh! E tudo que eu quero é você. Precisamos conversar sobre amor. Diga, vai! Se ele ainda vive. Se apagou, se é realidade ou ilusão. Carabao. Deixamos de fazer coisas pequenas. Ou mandar. Como manda flores ou poemas. Coisas que alegram o coração. Só não pode deixar cair na rotina, hein? O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez um romantismo se perder. Mesmo se precisarmos. O homem da elétrica em geral. Vamos acreditar em um novo. É Ed Castro. Tá aqui com a gente no Carabao. Temos essa chance. É o Suga de dar valor. Carabao. Te amo. Preciso tanto. E vai, mas ele volta. Você, não deixarei que a vida nos engane. Diego da GPI. Sim. Hoje é no quintal de casa, hein, meu filho? Ele ao lado da primeira. Dá um abraço do Pretinho. Um caso complicado de se entender. Por que razão? Toca, Pretinho! Coisas tão banais estragam o prazer. O Pretinho que você consagrou. O nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Para se entender. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez. Manda Saigon. Está no ar e vou declarar. Carabao! E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. Te dedica! Em toda canção me declarar. Em toda canção vou te falar que te procuro. aproveitar os momentos. Arrasou. Que há tempos incertos, tornar tudo concreto. O que se puder fazer. Bora aproveitar os momentos. Aproveitar. Que amanhã só Deus pertence, meu filho. Futebol. Que há tempos incertos. Na penumbra, vem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. O carabal tem que ter, bebê. Tem música suave. Vai! As nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Olha a macaxeira! Fiz um mundo de sonhos. Pra lhe esperar. E tudo tá? Tudo está preparado. Só falta você chegar. Já já tem Silvinho por aqui, ó. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro. Pode crer. Está tremendo. De vontade. Eu te desejo, minha filha. Te desejo. Desejo louco, hein, bebê? Desejo louco de te amar. Vai! Só está faltando você chegar. Empresário Jonathan aqui com a gente. Só lá do Império do Filé. O melhor que tá tendo. Chegar. Alô, Jonathan! Se dedica, vai! Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. Lá vem a história, lá vem a história. E até meu modo de vida eu modifiquei. Oi. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Acontece que um outro alguém eu achei. Aquela pessoa que te ame, hein? Que me respeite e me ama como eu sempre. Chega pra mudar tua vida de uma vez, né, meu filho? Oi! E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. O Pretinho. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. O Pretinho. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Deixa minha filha. Eu tenho muito em mim. Olha o baile. E é todo para lidar. DJ Dalton. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção. E é a emoção de amar. Não me deixe escapar. Eu, hein? Eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Tudo pra te encontrar. Ei, bebê! Meu amor, você não está em nenhum lugar. Carabao. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Carabao. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. E a você? A você me dediquei e meu amor te entreguei. E ela disse assim, ó: minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei. Alô, Chico! Lago Atlântico na época, hein? Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. É sim, coxinha. Aniversário do Dieguinho, showman hoje. Ibirapuera e Coraci. E o Carabao chega pra comandar. Carabao. Ei, meu amor. Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Carabao. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir. Meu parceiro Roger por aqui com a gente. Nome da refrigeração automotivo. Já aqui com a gente, curtindo o Carabao, obrigado, hein? Alô, Roger! Um abraço pra você do Pretinho, garoto. Sem vergonha. Vai ser considerado. Mente entre eu e você. Carabao. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem. Caqueado! Depois de bater aquele clássico, hein, Chico? Vai no banheiro, toma um banho, deita na cama, só espera o segundo tempo. Arrasou! Depois de uma boa soneca, desperto. Vai chamar seu meu amigo Alcido Júnior. Você. Tá no berço hoje. E o nosso amor. Comemorando aqui no Carabao, obrigado, hein? Mas quem... Junto com a equipe. Atlete Construções aqui com a gente. Você se entrega pra mim. Um abraço do Bradinho. Tem hora certa pro fim. É ou não é, minha filha? É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Eu amo meu gordo. Mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu gordo. Mais do que tudo que a vida pode me dar. Bilhete perfumado. Eita, minha produção. Vai ao encontro dela. O destruidor. Vai dizer só pra ela do meu sofrimento. Tô quase morrendo com saudade dela. Do meu sofrimento. Tô quase morrendo com... Já já tem o moleque do bairro. Bora, moleque! Bilhete, seja meu amigo. E pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando meu coração. Muita mensagem, mestre! Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Coxinha. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Carabao, o Furioso. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Sem terra, o tempo passa. passou. E ela ficou gostosa. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou. E ela mais linda ficou. Deixa meu amigo Marlon também, o Jackson tá aqui com a gente. A dupla que deu certo tá aqui no Carabá. Pra ser meu amor. Pense em duas carniças, os dois dão certinho. Casou porque de tudo ele tem. Vai! Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. E ela não casou comigo porque eu nada tenho. E a gente chega aqui na Vila Sorriso pra fazer a festa. Hoje numa data especial, aniversário do meu parceiro DJ Dieguinho. E a gente chega pra comandar as emoções por aqui, ó. Oi! Ela casou porque de tudo ele tem. Patrese! Carro, casa e dinheiro. O homem do baile tá na área, papai. Vem recordar aquela saudade, hein, Patrese? Que bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu falei coração pra você não se apaixonar. Agora tá teu jeito, não reclama do jeito que o pretinho gosta. E diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. Hoje aqui, Vila Sorriso! Caso isso não aconteça, aniversário do Xiaomi, papai! E ela não me procurar. Já já, teu moleque! Eu juro que vou sair dessa saudade. E você vai ter que aceitar. Diga! Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Encontrei um caso de amor. Aquele caso especial. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vai por mim. Vive em meu coração e é todinho meu. É o Carabá. Eu chamo Carabal. Como eu a chamo Carabal. Deus lhe agradeço por ela me escutar. E eu amo. Eu amo Carabal. Como ela amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Silvinho! Ao pôr do sol, na praia do Cruzeiro, eu vou te dizer que o nosso amor, que o nosso amor não pode Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer: oi! Que a lua eu fiz pra você. Pra ser meu casal, Pérola de Coraxi, já aqui com a gente. Vai, já chegando pra recordar, um abraço do Pretinho, hein? Já aqui! E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. Isso aqui com a gente, e o DJ Ivan passou no Silvinho, tá por aqui com a gente, do Máximo. Obrigado, hein? Já recordando aqui, Carabao. Vou aprender a falar inglês. Um abraço do Pretinho. Nós já sabe o povo Carabao. Quer ser importante. E eu, e eu. Eu sou filho do Raimundo e da dona Doquinha. A boca do Amazonas. Brecão! Quero sair. Vai! Pra conhecer. Tenho vontade. Eu sinto saudade. De um dia ser gente. Vai! Ser grande como o país. O Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Os meninos da saudade da Pratinha. Tá aqui com a gente hoje, obrigado pelo carinho, hein? Hoje vieram recordar aqui agora sim. Oi! E aí? Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Ô Pretinho. E com esse tal de cruz. Meu Pretinho. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e vou. É muito longe. A gente agradece a toda essa família que chega junto com a gente pra curtir aqui em Coraci hoje, aqui no Ibirapuera. E o nosso Carabao chega pra fazer a festa, o aniversário do Dieguinho. E a gente vai comandando por aqui. Vou aprender a falar inglês. Nós assistência técnica do Dacelo, William Rei dos Óculos de Outeiro aqui com a gente. Importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da dona Maria. Da boca do Amazonas.